Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da esteiafonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Cá estamos nós mais uma vez para mais um Escolhes tu ou escolho eu. Esta semana não sou eu a jogar em casa, não é, Nuno? O Nuno não está, hoje já estou sozinho. hoje cá estou outra vez aqui. O Nuno está de férias, está de greve, estou a protestar. Pronto. Contra o mau trabalho que há em França. Pronto, acho que ir pelos baixos salários, não é? É. Está bem. Quero ir para a mina. Pronto. Ora, e nós então cá estamos para mais um Escolho Estou, Escolho Eu. Ora então, hoje se eu escolher, só tenho a dizer-vos uma coisa, a emissão de hoje promete. Pois claro que és tu a escolher, não está aqui mais ninguém, mas como é que há de dizer a outra escolher? Podias ser tu a escolher, mas na semana passada foste tu, agora sou eu. Mas hoje não estou aqui eu. Ah, pois é, esqueci-me. Eu realmente... Olha, tens que dizer que a música era Outra Margem. Ah, pois é, não era Outra Margem, era Estou na Margem. Estou na Margem, foi o que eu disse. Pois é, foi uma... Realmente não é que lembraste disso, antes que eu já me ia esquecendo. Na passada emissão eu falei de uma música dos Doutores Engenheiros, 1983, e até aqui já tudo correto, mas enganei-me no título da música, não é Outra Margem, isso era um programa daqui da rádio, mas sim, Estou na Margem. Deixa-te dizer agradeço, que é era isso que eu dizer, agradeço à nossa ouvinte Cristiana, que nos escreveu logo na altura, muito simpática, a corrigir então, a dar-nos a informação do nome correto da música. A culpa não é minha, porque eu nem sequer conhecia a música, né? Pois. Ah, pois. A culpa foi minha. Mas o nome não está aqui, peço desculpa. A culpa ainda por cima foi minha, porque eu até sabia o nome da música, mas naquela altura troquei. Pronto, e correções feitas, informações dadas, vamos às músicas de hoje do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. Ora bem, a música que vou escolher hoje, porque hoje sou eu em primeiro, é uma música diferente daquilo que está habituado a ouvir. É diferente, de trás, de lado, é como quiser. Ou talvez aqui na rádio... Ai, não está aqui, pois. Não. Talvez aqui na rádio não seja assim tão surpreendente ouvir estas coisas, porque temos aqui o Sonoplastia, o Maior Rotação e agora o Rádio 1900. Mas enfim, a música data de 1902. Dá pelo nome de New York, aliás, Belle of New York March. E é interpretada pela banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. É verdade, diz isso devagar que eu nem percebi. 71º, não é? Exatamente. 71. Ah. Exatamente. Ora, esta música eu escolhia e porquê? Bom, não sei. Houve uma altura em que estava eu a tomar conhecimento. Enfim, andava em pesquisa, por curiosidade até, por músicas antigas. E comecei assim a pesquisar. 1940 tinha imensas coisas, imensos resultados. 1930 tinha menos, mas também tinha muitos. Eu, que não conheci nada, não sabia nada da história sobre a gravação, fui indo para trás até ver onde é que ia. Pronto. 1920, 1910, 1900, já tinha poucas coisas, mas ainda tinha lá algumas. 1890, 1880, fiquei a descobrir que a primeira gravação surge em 1860. Quanto a esta música... Bom, eu na altura tirei estas músicas, e é que se diga, daí que eu estou a falar com esta abertura, estas músicas já caíram em domínio público. Qualquer pessoa pode ter acesso a elas e retirá-las, e desde que não seja para uso comercial, fazer com elas o que bem entender. Tirei esta música então da internet, juntamente com outras, um pacote de cerca de 500 músicas, todas entre 1900 e 1909. Ora, mas esta foi a primeira música que apareceu aqui, tanto que já estava completa. Foi a primeira música e eu, por curiosidade, fui ouvir, à espera de ouvir praticamente sons imperceptíveis, muitos ruídos, sons tremidos, uma coisa muito estranha. E, entretanto, deparei-me com esta melodia, bem conservada. Na altura não fazia a mínima ideia em que havia sido gravada, qualquer que fosse num disco, não era, é num cilindro de cera. Da casa de banho. Exatamente, é bem isso. E então, daí que achei impressionante esta conservação, entrei no mundo da gravação do som e hoje em dia sinto-me feliz por ter o conhecimento que tenho em relação a estas descobertas que fiz desde julho, agosto do ano passado. Não sei bem o dia, mas sei que esta foi a primeira música que eu ouvi nessa altura. É agora que eu vou-me embora. Não sabes o dia. Não sabes o dia do que decoras as coisas. Não sabes o dia dessa descoberta. Não faço a minha ideia. Nunca então vou-me embora. Ah, eu já não estava cá. Nunca pensei que fosse tão importante. Foi mesmo só por curiosidade. E enfim, mas bom, foi esta a música, no fundo, que me abriu as portas para um novo mundo, um novo conhecimento. Já tive, entretanto, acesso a mais de 10 mil cilindros. Este é apenas um, e digo-vos, está em ótimo estado de conservação. E então, decidi partilhar convosco esta minha história da entrada, de como é que entrei no mundo da música antiga, com mais de 100 anos de gravação. Aliás, sim, com mais de 100 anos após a sua gravação. E então escolhi esta música porque foi a primeira de muitas que, entretanto, já ouvi e que, entretanto, também já partilhei convosco. Vamos então à música. Vamos à marcha. Vamos à marcha. The Bell of New York March, da banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana. É de que ano a música que ouvimos agora? 1902. Ah, bem, eu gosto. Eu já sei que sou velhote, não é? No alto dos meus 85 anos já tenho experiência suficiente para dizer isto. Mas gosto deste. De quando eu... É. Mas sabes uma coisa que eu lamentei imenso ao longo das minhas descobertas? Foi o facto de muitas das gravações terem sido alteradas. Retiraram-lhes o ruído. E em alguns dos casos foram até adulteradas. E não tens ideia, eu já vi inclusive, não só retiraram ruído, como acrescentaram eco em estéreo. Ei. Acredito. São crimes, deviam ser presos esses homens, não é? Que é um atentado à música, no fundo acho que é, porque estão a alterar bruscamente e brutalmente. Hoje em dia gosta-se tudo de limpinho, não é? E com efeito e com aquelas coisas todas. Foi o que eu disse na primeira emissão, não me esqueço, ainda me lembro. Na primeira emissão do K790. Que eu disse, só um limpinho, sem falhas. Ah, nada disso. Eu quero ouvir. E vão lá, nem sequer é comparado o som da cassete dos anos 90 com 1902. E se calhar isto que ouvimos agora, se calhar nem é o original, tu não sabes. Não, é o original. É o original. Pode porque... ter sido um bocadinho alterado, um bocadinho melhorado. Não, é o original, vou-te explicar porquê, porque... Estavas lá, não era? Foste o que gravaste isto. Não, mas a Universidade de Santa Bárbara, da Califórnia, não não faz qualquer... Não, tem, não aplica qualquer filtro. Converte apenas para Wave e MP3 e converte para Wave por um motivo simples, porque há audiófilos que podem encomendar essas... Os MP3 estão todos disponíveis lá nas páginas. Audiófilos? Sim, exatamente. Os audiófilos são aqueles, como tu sabes, presumo que saibas, não é? Mas para quem eventualmente não saiba, os audiófilos são aqueles que levam a qualidade do som ao pormenor. Por exemplo, que notam uma diferença enorme de um vinil para um CD. Eu pessoalmente não noto assim uma diferença, noto alguma, como é lógico. Como também noto da cassete para o CD, da cassete para o vinil, enfim, há sempre as suas diferenças. Mas há pessoas que não conseguem suportar quase uma gravação em CD. Não conseguem, para elas é que têm uma qualidade horrível. E vão ali até ali ao mais pequeno pormenor. Ou por exemplo, preferem músicas em Wave ou FLAC e não em MP3, porque que era só ruídos e cortes e frequências adulteradas, enfim. Mas, portanto, como dizia, e só mesmo para concluir, os MP3 estão disponíveis lá no próprio site. Não digo o endereço porque é muito complicado, mas quem quiser procure Cylinders, Cylinders Collection, e é logo o primeiro site que aparece. Mas dizia eu, portanto, que os dois MP3 estão lá disponíveis, mas eles informam logo que não aplicam qualquer filtro, portanto, não, nem redução, nem ecos, nem nada. Portanto, está no formato original. E por isso é que eu sei que é original. Muito bem. A minha não é de 1902, porque eu não tenho registros desses, não é? Agora, o meu é só de 1600 para trás. Eu estava com o Beethoven quando ele gravou as suas maiores obras-primas. Fui eu que lhe indiquei as teclas e o que sentava bem e o que estava mal. Bom, a minha não é de 1902, mas é de 1933. 31 anos depois. Até porque o que nós dissemos antes da música foi vamos à marcha. O que eu disse, vamos à marcha. Tu também disseste, não disseste? Diz que sim. Não, pois, sim, disse. Vamos à marcha. Esta música também é um género, é um estilo de marcha. Um estilo é uma marcha. À portuguesa. Porque é retirado do filme A Canção de Lisboa. De 1933. Ora, realizado por José Cotinelli Telmo, acho que disse bem o nome. Para mim, a canção Lisboa. Ai, agora vem a parte do burguês, não é? Tenho que explicar, não é? Como é? Pois, como é, o programa é esse. Para já, a canção Lisboa, sem mais nem menos, sem mais, para mim é o melhor filme que já se fez do género em Portugal. Meu lugar com histórias, é a minha opinião, bem a quem vier. Agora deixa-me perguntar, não foi o único do género, para? O único do género, como? Disseste foi o melhor do género que se fez em Portugal. O melhor filme do género de comédia musical portuguesa que se fez em Portugal. Pronto. Não, ia-te perguntar se não tinha sido a única, porque se fosse o único, que remédio tinha que não ser melhor, não? Mas pronto. Eu não sou o único, já foi na semana passada. E então, pronto, primeiro é isso. Para mim, o melhor filme que já se fez. E já vi esse filme vezes sem conta e ia ver mais vezes se eu não morrer entretanto. Porque isto aos 85 anos, de um dia para o outro, a gente nunca sabe, não é verdade? Isso. Bom, quem fazia parte deste filme? Fazia parte Beatriz Costa, Vasco Santana, António Silva. Não dizem nada, para não. Nunca ouvi falar destes nomes. Não faço a menor ideia. Que mas sabes que o melhor amigo do Vasco Santana no filme... Era o cão. Era o cão. Não, o melhor amigo do homem era o cão. Ah, não tenho palavra do senhor. Bom, o melhor amigo era o ator Manuel de Oliveira. Sabias dessa? Não sabia. Ah, sabes que é o Manuel de Oliveira, não é? É um jovem de 15 anos, não é? Vai fazer 16, acho que eu agora. Exatamente. Para o mês que vem. Que interpretava alguém chamado... Pois não sei. Carlos. Ah, que giro. O Manuel de Oliveira, no seu início de carreira de ator, hoje nome consagrado na realização cinematográfica, interpretava o Carlos. Não estás contente? Que giro. Não estás? Pronto, está bem, então passa à frente. Não, sinto-me orgulhoso por alguém que tem um nome tão raro como o meu, ainda por cima. Pronto, entre vários atores, havia uma parte da música que era muito engraçada, que depois de andarem todos à pancadaria, numa festa típica de um bairro lisboeta, já todos eram todos amigos, abraçados, todos a ver o fogo de artifício e a ver o balão. Uhum. Ora, a música que segue é o balãozinho. Ah, sim, senhor. Sabes qual é? Grande música. Sei, perfeito. Não é muito grande. Tem para aí 2 minutos. Não, não, por acaso é uma grande música. Não sabia. Até pensei que fosse mais recente. Não, 1933. Não sabia. Quer dizer, entrou nesse filme. Não sei se foi idealizada há anos antes, mas deve ter sido na altura, para o filme. Bem, depois não foi, de certeza, não. Ah, depois não deve ter sido. Portanto, 1933 para trás deve ter sido. Portanto, vamos ouvir Balãozinho, sobretudo nas vozes de Vasco Santana e Beatriz Costa, entre muitas outras. Estamos de volta. Oh, Nuno, mas para lá, antes que alguém nos corrija agora e para evitar esse tipo de situação, deixa-me só cá confirmar contigo uma coisa. Toca o fungai, toca o som e dom. É que eu tenho a impressão que o Manuel Oliveira estava a se iniciar não como ator, mas como realizador, estaria errado. Toca o fungai, toca o som e dom. Olha que é, estava a começar a carreira como realizador, mas neste filme entrou como ator e não deve ter sido o único. Por acaso, não, confesso que não sei quantos filmes ou se houve mais algum filme que o Manuel Oliveira entrou como ator, mas neste entrou. Okay. Mas estava a começar a carreira como realizador, estava a entrar no mundo do cinema mais aprofundadamente no início da década de 30. Pronto. Como é que é possível? Se ele tem 16 anos, como é... não, 15, como é que ele na década de 30 já estava? Não percebo isso. Pois, senhora, ele atualmente tem 102 anos, não é? É. Era nasceu em 1908. Ah, já tinha... Tinha 22. Em 1930 tinha 22. Estava a brincar, rapaz. Continua. Ah! Toca o fungo, toca o fungo. Bom, a música que se segue é uma música mais para a época natalícia. Toca o fungo. Natal? Faltam 2 meses para o Natal. Pois, mas Natal não é quando o homem quiser, então. Ah, está bem. Agora apetece-me que seja Natal. Pronto. Por acaso, na semana passada ouvi... Não, não estou obrigado. Na semana passada ouvi músicas de Natal. Quando foi? Não sei. Vai falando que eu vou dar um livro. Pronto. Mas esta música é interpretada numa língua que, aliás, é uma língua que está em extinção. Já vos explico. Isto é interpretado em gaélico. A música que se segue é interpretada em gaélico, que é a língua, ou uma das línguas faladas na Escócia, no Reino Unido em geral, para ser mais abrangente. Mas é Irlanda? Também, mas não só. Até mais falada na... Até mais falada na China, exatamente. Na, no Reino Unido. Foi o que eu disse. Pronto. Mas pronto, dizia eu que esta música é interpretada então em gaélico e é interpretada por uma cantora que ganhou, ou tem o recorde do Guinness de ter sido a cantora mais famosa que não deu um único concerto. Oh. Não, eu já sei que música é que vais apresentar, por isso para falar à vontade. A Annie nunca deu um concerto. Pelo menos essa é a informação que eu já vi. Vamos já confirmar isso aqui. Ah, continua a falar, para falar bem. Pelo menos, se calhar tu terá alguma informação errada, mas esta foi a informação que eu obtive. Sim, continua. Já há algum tempo. Ah. Pronto, mas dizia eu então que a música que vamos ouvir é da Enya. Pronto, o Nuno já desvendou aqui o nome da intérprete, também já o ia fazer. A música chama-se Silent Night. Noite Feliz. Pronto, Noite Feliz. Em gaélico, não sei como é que isto se diz, que sinceramente não sei. Mas fica o nome mais. Fica o nome mais. Oicha Chiwin. É mais ou menos assim. Pronto, mas. Rimei tudo. Mas fica o nome mais, mais conhecido, então, Silent Night. Bom, porquê que eu escolhi esta música? Escolhi esta música porque, na minha opinião, é a música mais bonita que alguma vez já ouvi. É a música mais profunda, mais bem interpretada, com a orquestração mais próxima do perfeita, com o instrumento, com, enfim, a música tem o eco da voz da Enya. Enfim, para mim está a música mais próxima possível do perfeito. Foi aquela que eu até mais, foi a música que eu até hoje ouvi. Que mais me impressionou, aliás, ainda hoje me impressiona, só de escutar esta música, praticamente parte de tudo o que estou a fazer, porque não dá. É uma música que transporta muito. Transporta muito para onde nós queremos ir. É uma música que, no fundo, nos dá uma espécie de passaporte mental para viajarmos para onde quisermos, para um lugar, sobretudo, de paz. Então escolhi esta música, Silent Night, de Enya, em gaélico. Thank you.

Bem-vindos à segunda parte de European Top 20, né? Bem-vindos à segunda parte de Meia Ruta, não. Bem-vindos à segunda parte de Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Agora sim, com muito mais energia do que na primeira, porque o Nuno chegou. Ora bom, é a minha vez de responder à música do Carlos, que já não me lembro qual foi. Ah, foi a Enya Silent Night. No fundo, tu escolheste aquilo, básico, temos que manter a alegria deste programa. Tu escolheste aquilo porque gostaste de... Além de ser uma música bonita, como nós sabemos, A Noite Feliz, tu gostaste da versão, não foi? Dos arranjos musicais, disseste tu palavras do Carlos Bonaparte de serem muito belos, não é verdade, Carlos? É verdade. É verdade, sim. Então, agora é a minha vez de responder à letra. Mas vou-te dar uma novidade. É que tu vais escolher a minha próxima música. E tu, o quê, amigo Nuno? O quê, amigo Nuno? Amigo Carlos, sim, vais escolher. Porque eu vou-te dar duas opções. Queres uma música de Natal, também ela muito bela. Ou queres uma música muito conhecida, mas teve um arranjo completamente diferente, também ela muito bela. Escolhe, Carlos. A decisão está nas tuas mãos. Eu escolho eu que escolhes tu. Ai. Já está a correr mal. Este programa estava com tanta vivacidade, já houve ali meio segundo de silêncio. Não pode ser, Carlos Bonaparte. Diz lá o que é que tu queres. Pode ser uma maçã de manteiga. Ah, não. Música, já percebi. Agora apanhaste-me de surpresa. Ai, ai, ai. Assim não dá. Assim não dá, amigo Carlos. Escolhe lá. Já estamos a perder muito tempo com esta tratata. Pode ser a primeira, pronto. É que vai... Pode ser a música de Natal. Então, a música de Natal foi retirada... Ou foi retirada, sim, de um filme da Disney. Walt Disney. Conheces, não é verdade, Carlos? Nunca vi mais gorda. Nunca viste mais gorda. Mas pronto. Foi retirada do filme... Mickey's Christmas Carol. Isto não sei se dá a dizer. Ah, sei, sei. 1983, início dos anos 80. Que depois chegou a Portugal com a versão Um Natal com Mickey. Já ouviste falar disso, Carlos? Não. Quando é que deixas de responder? Sim. Não. Temos que ser de concisos, concretos e precisos e diretos. Pronto. Portanto. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar no Natal com Mickey, mas estou eu a falar. Para mim, e aqui entra a parte do motivo da escolha, porque este programa é sim, tem sempre duas vertentes, a música em si e a história por trás dela. A minha escolha, neste caso, é porque para mim, o Natal com Mickey é o único filme, animado ou não, que me faz chorar. É verdade. Emociono-me com o filme... Nomeadamente uma certa parte, para quem conhece a história do Charles Dickens, é assim que se diz, Charles Dickens, o original é dele, é Christmas Carol, há uma parte que o fantasma do presente, se não me engano, sim, o fantasma do presente mostra... Ah, o Natal com Mickey. Pronto, já sabe qual é, o amigo Carlos já sabe qual é, agora que eu falei no Charles Dickens, na história do fantasma do passado, presente e futuro, já se lembrou. É isso mesmo que tu estás... Não sabia que... É isso tudo. Espera aí, só uma pergunta. Esse não era aquele filme em que o fantasma do futuro mais parecia um monstro, um bocadinho assustador? Exatamente. O fantasma do passado é o Grilo Falante, que também entra no Pinóquio. Já sabes, já estás a ver. Pronto. Já estou a ver, já. Já. O fantasma do presente mostra lá, uma altura, mostra ao tio Patinhas, que neste caso é o Ebenezer Scrooge, que é a personagem do Charles Dickens, mostra como é que o seu empregado está a viver, e está a viver muito mal, porque na noite, na altura do Natal, ele, o que tinha era uma coxa de frango e uma ervilha, para ele, para a mulher e para três filhos. É essa parte que, bom, só de falar até, não vês que eu já estou quase a chorar? Bom, continuando... O filme é de 1983, é retirado desse filme, do Natal com Mickey, é precisamente a música de abertura. Vamos então ouvir a música, ainda chama-se mesmo Natal com Mickey ou A Christmas Carol. É bonito. casas ao calor, das lareiras e o fulgor, que das chamas faz brotar mais amor. Boas festas, próspero ano novo, próspero ano novo, como é bonito o Natal. Versão brasileira, Herbert Richards. É sério? Ah, pronto. Eu não duvido, não duvido. Muito bonito, acho muito. Mas aquele filme que eu vi, eu não sabia que se chamava Natal com Mickey. Porque eu vi este filme, mas era... Eu posso ser o jornal da gente que conhece. Pronto, que é aquela do JT. Bob Cratchit. Lembrei-me agora do nome do empregado, que era o Mickey que protagonizava neste filme. Bob Cratchit. Era o nome do empregado do Ebenezer Scrooge. Que era o tio Patinhas. Por acaso não sabia. Não sabia os personagens. Mas sabia que o filme... Não é passado assim uma versão em 3D, muito falada. Pois. Aliás, foi o único filme que eu vi em versão 3D. Pois, e eu, apesar de não ver, também tive que comprar os óculos. É verdade, é verdade. Que, enfim, pronto, sem comentários. Mas. É para ver melhor. Exatamente, exatamente. Ora, mas também te digo uma coisa: pelo visto, não perdi em termos visuais, não perdi assim de coisa, porque pelo visto, o fantasma era mesmo para assustar. Boa. Pelo menos uma das crianças. Eu já não me lembro da última vez que fui ao cinema. Sabes quando é que foi a última vez que eu fui ao cinema? Não faço uma ideia, acho que foi mesmo. Nem eu. Não sei. A última vez que eu fui foi no dia 1 de novembro do ano passado. Olha, fez agora. Vai fazer um ano. Ah, vai fazer um ano. Estás em outubro. Sim, continua a falar. Novembro é um dia. Ah, já sei. É. Continua. Vamos agora, estava aqui. Então, a animação, Carlos Bonaparte, vamos voltar à animação neste programa. Estava a organizar as ideias, meu caro Nuno. Meu caro Carlos, tens que organizar as ideias meio segundo antes. Sabes que isto é muita informação para o meu disco rígido. Ainda não sei qual é a terceira música. Eu vou fazer de conta que não sei. Os ouvintes é que não sabem. Pois, os ouvintes não sabem. Mas vou passar agora a saber. Daqui a 3 segundos. Ora, a música chama-se Jogo del Amore. Não sei se passaram 3 segundos ou não, mas vou contar, mas pronto. Jogo da Namora. Esta música, eu não sei exatamente o ano em que foi lançada, mas sei que foi dos anos 60. E se estiver errado, a culpa é tua. Ah, pois é. Esta música foi lançada nos anos 60 e é um... E disto não tenho dúvida que foi um dos grandes sucessos da música italiana. Aliás, não só a música Jogo da Namora, como a própria intérprete. Catarina Caselli foi, sem dúvida, uma das maiores intérpretes da altura. Este tema, que era como La Verità, foi outro grande sucesso também da cantora. Mas o tema que eu escolhi chama-se Jogo del Amore. Acho que ela interpreta com muito sentimento esta melodia. E então, até como é que ela chama? Catarina Caselli. Ei, então decidi escolher esta música, primeiro porque é mais animada, mais sentida do que a outra, porque puxa mais pelos sentimentos. Esta Jogo del Amore puxa mais pelos sentimentos. Depois porque toca menos vezes aqui na rádio, ora também porque... Mas a história desta música também é outra, que é assim. Esta música abriu-me também as portas, tal como a primeira música abriu as portas para música mais antiga. Esta música de Catarina Caselli abriu-me portas para... digamos que a porta da entrada. Da casa? Exatamente. Imagina lá, por exemplo, uma casa em que tem o hall de entrada, não é? Portanto, tem o hall de entrada e um dos quartos é o quarto da música, daquela música mesmo antiga, do século XIX, início do século XX. Pronto. Aquela música primeira que tocou foi a que me abriu a porta desse quarto. Mas esta casa já por si é antiga. Portanto, eu quando ouvi Catarina Caselli com Jogo del Amore, foi como abrir as portas para entrar nessa casa. Nem que fosse só no hall. Mas já era, até porque esta música enfim, é dos anos 60, e portanto, comparando com a primeira, tem uma música recente. Mas já é, de certa forma, uma música antiga e rara, porque aqui em Portugal música italiana ouvia-se muito na altura, agora não. Mas, e é sem dúvida uma música muito bonita, mas acima de tudo foi a música que me abriu as portas para... Do paraíso. Exatamente. Portanto, a música que me abriu as portas, as primeiras portas para a descoberta de novos sons, tanto música mais antiga e de outro país que não o nosso. Muito bem. Pronto, então vamos à música. Catarina Caselli com Jogo del Amore. se non ritorna più, io perderò, lui perderà. Nel gioco dell'amore no, non c'è pietà. Signore, pensaci tu, non so vivere più senza lui. L'amore è un gioco però, più giocare non so senza lui. Sexta e última, não, hoje é sétima, porque o bacana lá no seu intervalo. Para a sétima e última intermissão destes dois chatos, tem, escolhes tu ou escolho eu. Sim, porque é a pior parte do programa, quando nós falamos. As pessoas quando estão a ouvir só querem ouvir as músicas. Bom, estamos já na reta final do nosso programa, e para responder aqui à música italiana do nosso amigo Carlos, também é meu amigo por acaso, eu vou responder com uma música também cantada por um italiano. Mas não é italiana. Mas também é bonita. Mas não é italiana. Já ficaste a perceber. Já ficaste a perceber perfeitamente qual era. Já. Pronto. Qual é que era a personagem? Quem é? Não posso dizer, mas já sei quem estavas a imitar. Imitar? Não é imitar. Não é. Quem é que vai cantar agora? Não sabes? Não faço a minha ideia. O Luciano Pavarotti. É a mesma coisa. Num concerto que ele deu há uns tempos, acho que foi em 2000... Pavarotti and the Friends. Pavarotti e os amigos. 99. E também esteve o Eros Ramazzotti. E não só. Porque além do Eros Ramazzotti, nos outros, estiveram lá as Spice Girls. Ah, sim senhor. Bravo. Há uma música das Spice Girls que eu admiro particularmente e que também tem uma história de vida pessoal por trás. É que Viva Forever. Já pode ser. Já disse. Pronto. Já que disse. Que asneira. Ah, já disse. Eu te disse no final. Já disse. Bom, vamos fazer a coisa que eu não disse. Há uma música das Spice Girls que eu admiro particularmente, que não, eu vou já dizer o nome, que também, curiosamente, isto não fiz propósito, mas já na semana passada, quando falaste do... A última, Souls Island, Runaway Train, eu falei também na minha experiência do Comboio Sem Volta, do Zonda Choque, fazendo lembrar o final do secundário, da escola, não é? Isso. Esta é exatamente a mesma coisa. Sempre que a cantava, ouvia, e na altura, não sei porquê, passava muito na rádio, a Viva Forever, isto em 2005, já depois, quantos anos? 7 anos depois, ou 8 anos depois da música ter sido feita. Já agora, a música saiu do álbum Spice World, foi o quarto e último single. Eu disse isto muito recentemente, acho que foi no K790 de sábado, por isso é que eu sei. E então, fazer lembrar o Viva Forever é um Viva para sempre, não é? E o Viva para sempre, na altura, aplicava-se à escola, no fundo. Quem dera, no meu caso, cada um tem a sua opinião. Mas a escola, para mim, quem dera que fosse um Viva para sempre, que durasse para sempre aqueles tempos de companheirismo e de bom. Tinha-se uma solução. Reprovar o dinheiro. Exatamente. Depois andava sempre no décimo segundo. Tinha 39 anos, já andava no décimo. Exatamente. Não era? Eu com os meus 85, já com o décimo segundo, com 79. Vem lá. Tu és aquele que militado de 8 palavras cheio de 32 erros, não é? Exatamente. Pronto, isto foi depois do single, quando saiu, já foi depois da saída da Jerry Halliwell. Mas ela ainda entrou no vídeo como personagem de animação. Ela e as outras quatro. E no fundo, sem querer, quer dizer, se calhar aquilo já estava, não sei se já estava previsto ou não. Um Viva Forever era Viva para sempre as cinco juntas. Depois, passado 10 anos, voltaram-se a juntar. Há pouco tempo, lembras? Quando elas fizeram novamente a digressão. Mas neste caso não vamos ouvir o Viva Forever original. É um Viva Forever ao vivo com Luciano Pavarotti a interpretar em italiano algumas partes da música. Ficou bonito. Não conheço. Não faço a mínima ideia. Nunca ouviste? É bonito. Por acaso nunca ouvi. Nunca ouviste? Vais ouvir agora. Olha, o que sabes de hoje? Terça-feira, dia 19. De outubro. Dia 19 de outubro. Exatamente. Sim. E ainda não falaste as tuas 19 cassetes de vídeo. Ah, pois é. 19. Sem falar, fala aí. 19. O que é que tiraste desta vez? As 19 cassetes, 19 cassetes de vídeo. Não, por acaso destas vez. Ah, não houve nenhuma 19 cassetes de vídeo. Não. Desta vez seria o videoclipe da música de 1902. Por isso é que eu disse, nem estava cá hoje, nem devia ter vindo. Não tem nada das duas 19 cassetes de vídeo. Pois não, por acaso desta vez não tem, não. Pronto, a última música de hoje é Viva Forever. Pronto, então, espera aí, que eu deixo-me. Pronto, então eu para a semana trago uma música. Ah, tenho uma crítica a fazer. Diz lá. E essa crítica não me podes apontar hoje porque eu respondi com duas das três músicas são cantadas na língua portuguesa. Músicas portuguesas hoje. Não há. Pois é. Tu que gostas muito de músicas portuguesas, hoje esqueceste desse pormenor. Tu próprio disseste que há música portuguesa. Quer dizer, eu tenho. Duas escolhas minhas são cantadas em português, mas tu não. Ah! Pronto, porque eu sabia que ia escolher. Claro, tinha aqui o dedo. Soubeste agora, claro. Pois, pronto, mas é a mesma coisa. Né? Pois, claro. Para a semana tens que trazer no mínimo 4 músicas portuguesas. Pois. Tens 3 escolhas, tens de trazer 4. Danas são portuguesas. Tem que ser portuguesas. Está bem. Então eu escolho o meu por ti. Invento uma história. Faço com que este invento uma história. Pois. Toca o funga. 19 cassete de vídeo. Pronto. Vamos lá. É assim. Então pronto, amigos. Viva Forever. Viva Forever. Spice Girls, viva para sempre. E o Luciano Pavarotti. Viva para sempre também o Pavarotti. Pronto. Sim, senhor. Grande homenagem. E então, até para a semana. Cá estamos nós para dizer mais umas quantas coisas. Umas interessantes, outras nem por isso, e outras definitivamente que não devem ser comentadas depois de ouvidas. Enfim, pronto. Fiquem bem, um forte abraço e... Olha, ficas a saber que o single era para ser lançado no dia 11 de maio de 98, mas só foi lançado 2 semanas depois, no dia 25, mas depois foi para dia 8 de junho. Já viste que informação mais que importante que eu trouxe agora no final? Pronto, esta é daquelas... Agora já vamos embora mais cansado. Exatamente. Não, esta é daquelas interessantes. Para quem gosta deste tipo de informações, é até interessante. É. Deve ter sido por causa da Jerry, que dizes. Porque ela saiu em maio de 98. Era para ser dia 11. Depois era dia 25. Depois acabou por ser dia 8 de junho. Não é? Possivelmente era sido por causa dela, não sei. E depois? E depois até foi mudada para 29 de junho. Pronto. Estou a ler. Pronto. Eu sei ler. Ah, é? É. É engraçado. Eu pensei que não. Pois. Mas sei. Tenho 85 anos, mas ainda fiz a quarta classe. Então hoje ficamos todos a saber uma coisa extraordinária, completamente inesperada. Notícia em primeira mão aqui na Rádio Interweb. O Nuno sabe ler. Eu fiz o exame da quarta classe em 1934, antes de começar a guerra, da segunda. Depois de 5 anos antes. 5 anos antes, é verdade. Ora... Consegui fazer o exame da quarta classe à primeira. Completei a instrução primária. Mas espera aí, deixa-me ver se eu consigo perceber. Ora bem. Sim. 2009, portanto... 2009? 2010, enfim, 70... 2009? Não, estamos em 2010. Ora, 40, para lá, são 70 anos. De 30 para 2010 são 80. Então como é que tu acabaste a quarta classe com 4 anos? Com 9, eu nasci em 1925. Ah, pois em 85. Pois claro. É isso. Está tudo por um lado. Com 9 anos já tinha feito a quarta classe e ia fazer 10 depois. Sim, pois senhor. Tinha 9, vinha dos 8 e ia para os 10. Exatamente. É verdade. Mais uma grande descoberta, pronto. Esta já faz parte daquelas que depois do ouvido não deve ser comentada em circunstância alguma. Pronto, para bem de todos nós, né? Especialmente dos ouvintes que pronto, né? Têm mais coisa de começar para aqui a trona. Olha, alguém liga às superstições. Esta música que vamos ouvir tem 13 anos de existência, número 13. Que azar que dá. Tem 13 anos, isto não é de 98? Não, foi lançado em 98, mas foi gravado em 97. O álbum Spice World foi gravado em 97. Quando, é que sabes, quando o álbum sai, as músicas já vêm lá com eles. Pois é, pensei que fossem acrescentadas depois. Não. Primeiro só sai o álbum e depois as músicas é que saíam, não era? Pronto. Exatamente. Vinha o álbum só com uma musiquinha, ok, e depois as outras tinham-se acrescentando. Exatamente. Pois, devia ser assim, devia. No tempo de São Lazar era assim. Exatamente, pois. É verdade. Eu também acho que sim. Eu já te disse que em 1934 fiz o exame da... Não. já. 19 cassetes. Nada, despede. Pronto, estou despedido. Ai, não. Bem, isto hoje a gente... Enfim, bom. Já vai, 8 minutos e 20 segundos. Depois diz que o programa tem audiências. Como é que o programa terá audiências? Com tanta letra? Bem, deixa-me só mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Para quem nos foi fazendo chegar comentários, correções, informações, sugestões... Cristiana, esteja atenta porque o Carlos já tem dito alguma coisa mal, Luís. Certeza. Chama-me terás sido mais tu, mas não sei. Eu? Não sei. Eu nem tive cá hoje. Então, isto não é escolhas que tu escolheu. Na semana passada errei eu. Esta semana eras tu. Exatamente. Que é para ser alternante. Enfim, bom. 8 minutos sim, e 52. Agora sim. Viva Forever, música das Spice Girls. Estamos de volta na próxima semana. Com o Luciano Pavarotti. Tens de ter essa escolha. Pois é, com o Luciano Pavarotti. É a resposta. É dentro da música italiana. Exatamente. Ai, ai, ai. Pronto. E é assim. Fiquem bem. Um forte abraço. E até para a semana. Toca o fungaga. Toca o fungaga. Things unfold, they will never be so. And the secret stays with me. Everlasting, like the sun.